Boa noite a todos. Para falar sobre esse assunto, bom samaritano, eu vou ler, a gente analisar aquela parábola que é narrada por São Lucas no Evangelho, mas antes disso, gostaria de falar um pouco sobre São Lucas, porque acabei de ler um livro sobre, pesquisado sobre a vida dele. Imaginem que a pessoa que escreveu quase 700 páginas, diz que leu mais de 1000 entre textos e livros de São Lucas para escrever esse livro. Embora tenha algumas coisas que andou assim bem por caminhos místicos, né? No caso aí da sua crença, né? Que não é espírita, com certeza. Mas São Lucas, e é por isso que cabe no nosso tema de hoje, ele nasceu simples, ele é filho de um escravo que foi liberto, mas por ter interesse, ser amigo de um romano, esse romano acabou pagando a escola para ele em Alexandria e ele se formou médico. E através das suas experiências, do seu crescimento, porque ele se decepcionou muito, ele era apaixonado pela filha desse romano e que acabou morrendo com um problema de doença, né? Ele se decepcionou com o amor e aí, na sua inspiração, né, de bondade, vamos dizer assim, de bom samaritano, ele achava que Deus era injusto com a humanidade, porque deixava os pobres, as pessoas, muitas pessoas, escravas, sem condições, doentes, etc. E ele então decidiu se vingar de Deus e partir para salvar pessoas. Né? Deus queria, na cabeça dele, Deus queria deixar as pessoas morrerem, doentes, pobres, e ele ia salvar as pessoas, lutar contra Deus, né? E por muito tempo ele fez isso, começou a viajar, né? Na época só atendia nas cidades, só atendia pessoas pobres. Se procuravam pessoas ricas, ele dizia, não, esses têm os outros médicos, eles procuram, têm condições, eu só atendo os pobres. E lá de vez em quando, então num desespero, quando todos os outros médicos não conseguiam nada, eles iam buscar ajuda para São Lucas, né? Lucas, porque ele tinha uma condição inspirada de indicar as doenças, a psicologia das doenças e conseguia, inclusive, curas indescritíveis, milagrosas, entre aspas, né? Na verdade, essas curas, como acontecem hoje, como principalmente aconteceram com Jesus. Até que um dia, instigados esses pobres por uma pessoa que não gostou do trabalho dele porque acabou morrendo uma criança, né? Eles destruíram a casa dele, praticamente mataram, ele morava com um ajudante, né? Ele não era casado, ele morava com um ajudante, praticamente mataram um amigo dele, e aí então ele entendeu que, na verdade, Deus não era injusto com as pessoas, porque a maldade existia dentro dos pobres, aquelas pessoas que ele achava sofredoras, tanto quanto nos ricos. E aí ele entendeu que Deus era justo. E a partir daí, então, ele continuou no seu trabalho, né? Depois foi procurar os apóstolos e procurar Jesus, procurar saber sobre a vida dele, e acabou escrevendo os evangelhos pela pesquisa, pelas conversas com Maria, com os apóstolos, com São Paulo, etc. Vejam só, então, a história de Lucas. E ele narra, nessa passagem, uma parábola de Jesus. Diz assim, levantou-se o doutor da lei e para pô-lo à prova perguntou a Jesus, né? Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como é que lês? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E a teu próximo como a ti mesmo, como a gente conhece. Falou-lhe Jesus, respondeu bem, então fazes isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e quanto gastares a mais, na volta pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai, faze tu o mesmo. E os samaritanos não eram considerados, né, pessoas das melhores. Por isso que Jesus pega exatamente o samaritano. E na internet encontrei, né, uma versão dessa parábola, um samaritano de hoje, que achei bem interessante para trazer aqui. Olhem só. Em uma rua próxima ao centro da cidade, havia um homem todo machucado e quase sem vida, jogado ao relento, necessitando de ajuda. Primeiro, passa o pastor e, olhando o estado daquele homem, pensa, não posso parar para ajudá-lo, pois tenho que ir pregar na igreja e já estou atrasado, e minha pregação pode ganhar mais pessoas para Deus. Vamos observar. Então, o objetivo dele não ajudar, em tese, era importante e bom. O segundo, passa o presbítero e, olhando para o mesmo homem, pensa, não posso parar para ajudar, pois hoje é dia de Santa Ceia e tenho que ajudar os outros presbíteros. Também no seu conceito. Terceiro, passa o diácono e, olhando para o homem, todo machucado, pensa, não posso parar para ajudá-lo, pois já estou atrasado e tenho que abrir a igreja para o pastor poder pregar a palavra e o presbítero servir a ceia. Objetivos todos parecem santificados. Né? Quarto, passa um travesti, é esses que a gente tem tanto preconceito, e olhando para o mesmo homem, ferido no chão, pensa, nossa, hoje foi um dia maravilhoso. Fiz um programa e ganhei R$800. Vou levar esse cara machucado para o hospital. Chegando lá, ele dá os R$800 para o tratamento do cara machucado e diz ao recepcionista, meu bem, tome esses R$800 para cuidar desse cara. E se precisar de mais alguma coisa, desconta do meu cartão de crédito. Pergunta, quem cumpriu o chamado de Deus? E aí? Não parece uma coisa bem atual? Quantas desculpas a gente arruma, né, para não ser o samaritano? E quantos preconceitos e quantas estruturas nós temos, né, para não ser os samaritanos? Porque, imagina eu, não é verdade? Então, seguindo a linha, né, Lucas era um bom samaritano, mesmo quando ele estava, entre aspas, lutando contra Deus. Porque as curas aconteciam mesmo nessa condição. Porque Deus não está nem aí se você acha isso, pensa aquilo, né, desde que a tua proposta, né, o teu meio de viver é ser bom samaritano, é ajudar, é progredir, é ajudar quem necessita, né? Se tu é espírita, católico, pastor, padre, tá nem aí. Pode ser, é melhor que tu seja um travesti, mas bom samaritano, do que um grande sacerdote, sem nada de samaritano. Não é verdade? E aí então, nós, muitas vezes, nos enganamos nas nossas propostas e achamos que somos o máximo, né? para Deus, tanto no exemplo de Lucas quanto nessa parábola aqui de hoje, nos mostra que o que importa realmente é fazer o bem. E o que importa, o que vale a pena, então, é ser bom samaritano, que é difícil, mas é o que realmente vale. Então, que a gente realmente procure ser bom samaritano, pelo menos um pouquinho, né? Como José falava, ser bom samaritano mesmo é difícil, né? Mas a gente pode ser um pouquinho, pelo menos, bom samaritano, não é verdade?